Conferiu New Beatless, New Beatless Medley, Andrew Boy, Let You Go, Swirls and Funk, Night Flight, Ricky Rezo, Feel You, Joe Smooth, Patrick Paris, Brightland, We've Got to Love, Moseman, Don't Cha. Iniciamos o programa de hoje com Rita Lee, Buana. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio 10:42.